palavras calas. Nada fiz, estou tão infeliz. Falasses, desses, visses, não, imensa solidão. Brilhas dentro aqui, guitarras, salas, vento, chão, que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio, ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos, um pouco de calor. Manhãs sou triste.